Duvido que haja outro esporte mais exigente e emocionante do que o nosso futebol. Não creio que você pratique outro esporte. Quero dizer que, para o espectador, não há outro que se compare com o futebol. Claro! Os jogadores de futebol se dedicam ao cultivo do corpo. São musculosos e delicados ao mesmo tempo. Não são como esses homens do futebol norte-americano ou os boxeadores. Os esportistas têm que manter-se em forma. São cuidadosos com o que comem e não tomam muitas bebidas alcoólicas. Bem, nem tudo é sacrifício. Eu gostaria de passar as horas de trabalho em um campo de futebol, em uma quadra de tênis ou em uma pista de atletismo.